Criança tomou a forma de homem e veio salvar o mundo que havia esquecido que existe um Deus. Do reino dos céus ele veio trazer-nos a paz. Seu reino não era um reino de armas de fogo, mas antes um reino de paz, amor e perdão. Mas como